ready to taxi with 97 people on board, endurance 4 hours and 22 minutes. Alternative is Goiânia. 76225, approved taxi via India to holding point. All holding points call tower, frequency 118.095, KNA2104, confirming endurance and personal on board. Confirming, people on board, 97, endurance, 4 hours and 22 minutes, and alternative is Goiânia. 0096225, good travel. Thank you. 245, foi comprado para o Estapuante, controle, 119 decimal. 119 decimal 8, proa para o Estapuante, novembro Atômico. Controle, bom dia, helicóptero, papá, papá, novembro Atômico. Novembro a Oscar Romeu, mantenha-se em condições visuais, corretor Axé, 1.000 pés. Corretor Axé, 1.000 pés, novembro Atômico. Era 2092 na escuta. Brasília Fox 012, go ahead. Brasília Fox 012, bom for arrival. Sistema flight level 050, Kennedy 1014. 7, no solo de 4000, libere pinta pela direita, solo 12, decimal 9. Direita, solo 129. Serra na escuta? Fora do solo? Pode fora do solo e acessar a serra. 521 no site, autorizado táxi via Alfa Kilo para a posição 05 no pote 3. Salvador, Oceania 6312, autorização para registro. Oceania 6312, informação em curso é aquilo. Aguarde um minuto, sua cópia. Eu vou seguir com o Plano Norte para Catu. Decolado aos 47, controle 119, decimal 8. 98, Catu, Serra Serra. Weather information? Affirmative. Yankee Serra Serra, prossiga. Decolou do hangar da Rimata com 3 a bordo, está mandando 510 até a cidade de Catu, Charlie Alpha Tango Unicórnio. Papatango, Yankee Serra Serra, ciente, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle, 510. 510 visuais na escuta do controle, Papatango, Yankee Serra Serra. Posição é 05, entrando em coordenação com a FAL. Aguarde. Autorizado ingresso, suporte pronto. Papatango Yankee Serra Serra, esteja atento à área de Camaçari. Fica atento à área de Camaçari, o Papatango Yankee Serra Serra. 0350, via Frusque 58. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Fuca, transição Caju. Transponder 5130, controle 119, decimal 8. And I think decimal 8. Thank you very much. Have a good day. Paula 10 curva esquerda, primeira aerovia Upper 28, saída Pucca, transição Caju, 513, transição 98, da frequência do controle de chané 6632. Chané 6312, cotejamento correto, pode pronto para o estacionamento. Pode para o seu canal 6312. Pode, Mike, é com Deus. Yankee Serra. Salvador Control, good morning. Oxalé 6225. Oxalé 6225, radar contact. Momo departure, climb flight level 320. Momo departure, climb flight level 320. Oxalé 6225. Salvador, muito bom dia, Oxalé 6310, passando 2210 para 1610. Oxalé 6310, chegada bom, desça para nível de voo 060, ajuste no 094. Está ciente da informação aqui? 7060, ciente da informação. Juliette Romeu, ciente, frequência livre para coordenação. Delta fora do solo 51, controle 119, decimal 8. Aqui é com Delta fora do solo 51, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, Delta. Papá, Mike, Eco Delta. Papá, Mike, Eco Delta, mantém-se em condições visuais, corredor Axé, 1-9-3. Condições visuais, corredor Axé, 1-9-3, Delta. Acionamento por conta de risco é ponte para táxi, conta dos dois. Clear ILS final approach, pass 7. 2,000 feet, clear ILS approach, 208. Controle Salvador, é o Mike Eco Delta. Prossiga. Autoriza approach direto a Manati. Autorizado direto a Manati, Mike Eco Delta, reporte 2,0 milhas afastado de Salvador. Direto a Manati, reportará na 21ª milha Delta. Gente, o senhor vai prosseguir para Undina, confirme? Confirmo, Undina. Bem, então, fora do solo ao 54, controle 119, decimal 8. 119,8, bom dia. Controle, bom dia, o guardião 06. Região 06, prossiga. Tá de Salvador para Undina, proa de Itapuã, 506. Guardião 06, ciente, mantém as condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. 500 pés, correção. 500 pés, reporte visual com local de pouso. Mantém 500 pés no Axé, reporta visual de Undina, 06. Papá November Oscar Romeu, serviço radar terminado, 20 milhas, sudoeste do VOS Salvador, frequência livre para coordenação. Os dois autorizados táxi, reporte na interseção para ingresso na pista 10 para na interseção chama torre, frequência 18.95. Salvador, bom dia. Plan 3304, autorização Brasília. Está pronto para cópia? Afirmativo. Na 3304, autorizado Salvador para Brasília, via o peso 17 no nível 340. Na cola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída, árvore, transição elétrica. Transponder 5132 do controle 199.8. Mesmo. Responder 5132, na 3304. Brasília 340, Fábio 17, decola pista 10, pela direita, arco elétrico, 198, controle, 5132, transforma, Tran 3304. Tran 3304, cotejamento correto, reporte contra o posicionamento. Tran, rebotado, 304. Para o táxi azul 4299, alternamos Ribeirão Preto, 4 horas e 32 de autonomia e VOB 117. Estão agilizando, autorizado ingresso. Táxi via pista, reporte tudo pronto, Força Aérea. No 4299, confirme pessoas a bordo e autonomia, por favor. 117.432. Azul 4299, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chamamento e frequência 1 no noite. São 95, altímetro 10, 14. 1014, via Pátio Índia Alfa, ponto espera lá, torno 8095, obrigado, boa tarde. Descendo a 6311, vai passando 8000 pés, pode, está totalmente visual, pode ser que via, seria perfeito. Sané 6311, desça para 2000 pés, ajuste 9094, autorizado final do procedimento LSFU e reposto habilitado. 2 por pés, 1014, autorizado, reposto estabilizado, 6311. Lajão 06, visual de aqui. Lajão 06, frequência livre para coordenação. Salvador, Brasília, Fox 2012, full ALS, Luiz Fernando, Ringside. Brasília, Fox 2012, complete final, in contact tower, 118.95. Eu contacto o tower, 118.95, Brasília, Fox 2012, good morning. Eu aqui, um ouvido do colégio do Condor, 1-2-0-2-0-2-0. Salvador Tower, good morning, Brasília Fosse 2012, final approach for ALS, race the runway side. Brasília Fosse 2012, final approach, QNH 1014, check land gear, wait runway vacate. Land gear down and lock it for you to land, Brasília Fosse 2012. 222, decolado a 59, controle 119, decimal 8. Controle 198, Condor 22. Now 85, if enable, 125, decimal 45. 126, decimal 85, if enable, 125, decimal 45. Ocean Air 6225. Clear runway, reference to 0, 12. Bom dia, contato radar, submantenha 360, saída da Elida Bridge. Acende sem restrições, TR-60, na saída da Elida Bridge, o Condor 22. Papapá, Mike, Eco, Delta, 21 milhas, sudoeste do VOR, Salvador, frequência ali para coordenação. Salvador, bom dia, 4299 da Azul, próxima ponte de espera. 299, mantém o ponto de espera da 10. Mantém. Yankee Serra Serra, frequência livre para coordenação. Salvador, voo 605, puxa acionamento, posição 05. Voo no 605, aguarde para o fechamento de acionamento. Precisa acionar a resposta. 30 segundos. Gente, voo 92. Para o táxi 923187 a bordo, 350, altera o galeão. Foi no April? Militar April. Foi. Frequência 18.95, altímetro 10114. Táxi 1 no Inter Alpha 2895, obrigado. 1923, confirma pessoas a bordo. Táxi em hotel. Vai, deixa eu ver onde. Sané 63 no 1, no completo final do procedimento ILS X-Way, torre 118, decimal 95. Torre 18.93 no 1, está de acabando. Salvador, bom dia, Sané 63, está 3663, a informação em curso é aqui, hoje está pronto para a costa. Sá 3663, autorizado Salvador para Guarulhos, o nível autorizado é o 340, via o peso 196, após o horizonte foi direto trive, faz de acordo com a alta prevista no plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta o peso 196, responder é 5135, controle 119.8. 3 no 1, que é legal no 0 no 4, uma aproximação agora de pista livre, cheque 3 de bolo. Autorizado, Guarulhos, que está com 0, foi no 1 no 6, Belo Horizonte, Trigue, conforme rota, decolando 1 no 0, toda a direita, da El, de direita, 119.8 no controle, 119.8 no 3663, saída da El, Leda após bridge, em bridge intercepta o peso 1 no 6. Tá, 3663, que eu tenho aumento correto, é pode pronto para fugir o acionamento. Semana, 312 e coordenação da equipe de Sol, reporte para ataque. Autorizado pouso visto no 0, vento 090 graus no 09. Devo pouso no 0, 6-9. Azul 4299, decolado 05, controle 119, decimal 8. Controle 19, decimal 8, 4299. Controle Salvador, bom dia, 4299 da Azul, cruza meu pés, para o 340 no perfil da Adael. Azul 4299, contato radar, saída da Adael, Leda Bridge, submantenha 340. Gente, Adael, Leda Bridge, nível 340, o 4299 da Azul. Autorizado Leme, não sei se você não quer. Meu nome é 13-1, solo 07, direita, solo 219. Direita, solo 1219, 6319. 1923, vento 100 graus, 109, tratado de colapso, estando zero. Cadê a de colapso, 0, 1923. Meu nome é 3-1-2, autorizado táxi até através do gate 06. Aguarde para prosseguir o táxi. Até o 06, hoje na 63012, 63012. Salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, centro, Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 125, decimal 1, 133, decimal 25, Condor 22. 605. Janeiro 6312, prossiga o táxi até o ponto de espera, como número 2, seguindo o Boeing 737 da Gol para frente. Segue o 737 Gol, Janeiro 6312. Comandante 3663, aguarde para o posicionamento. Tá, 3304 também chegou para o posicionamento. Mantido está pronto no 04, 3304. 3304, número 2 no setor para posicionamento. Fala Salvador, Oceania 6311, livrando 6:50 já antes da Juliette. Oceania 6311, reporte antes da Juliette. Tá antes da Juliette, mas 3311. Oceania 6311, Juliette, a próxima taxa aí à sua frente. Ainda assim, estou antes da Juliette, aguardando a passagem da aeronave da companhia, eu posso ingressar depois. Assim, Mutan, o Janeiro 6311, após a passagem do Airbus 320 da companhia, autorizado ingresso no parte principal para o gate 08. Após o gate 08, né, 319. Na 3663, confiou o solo? Negativo, está livre, puxa, você não é? 3660, 926. Mantenha aguardando. 3663, em coordenação com a equipe de sala, após a passagem da voz 320 da Avianca, foi até guarda, reporte para táxi. Ok, Santa Ascente, Santa Gêmea 3, após a gente. São Vitor Mike Quebec, em posição em curso é aquilo. Está pronto para a cópia? Mike Quebec autorizado Salvador para Cairo Lorenzo. Mantendo um no meu pés no corredor Axé, decola da pista no site com primeira curva à direita. O transponder é 0161 e o controle é 119.8. 859, via chegada Bonf, deixa para nível de voo 060, ajuste no 094. A 312, bom dia, após início do Boeing, a Lima tem que ser no zero. Após o Boeing, a Lima tem, no zero, chama minha 312. Patango, Vitor, Hotel Papá, acione identificação. Patango, Vitor, Hotel Papá, contato radar 60 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, foi na proa de Mari, para chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 014. 05 decolou ao 12, controle 119 decimal 8. 19.8, igual 605. Oi, Salvador, igual 605, decola, boa. 1605, contato radar, saída da Elida Bridge, submantenha 360. 360, 605, dragão. Recebo baixo. 312, vento 100 graus, 109, autorizado a decolar, pista no zero. Descer na 63, 92. É que são Índia, confirme o destino. Decola com a proa, confirme a proa com a qual irá decolar. Confirme a quantas milhas irá fechar. Sanguíneo já copiou o qual? Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, alterna 3325, azul 42 no ataque. 49, alterando o galeão para o ataque. 19 decimal 8. 198, boa. Direita Índia, quando pronto, chama a torre 109, 102. O 3304 após o início do táxi, o colega pode iniciar no 04? Afirmo, chame o táxi. Obrigado, se jogar. Salvador, bom dia, o Trip 5221, o cliente está aqui na autorização. Trip 5221, número 2, para qual tripulação que ele confere? Aguarde um minuto. Então, 3304, sim, reporte para táxi. Tá. Eco Tango Índia, pronto, cópia. Eco Tango Índia, autorizado Salvador para Serra Delta Lima Kilo. Nível autorizado é o 085. Decola da pista no site com primeira curva à direita, no corredor Axia, mantendo a restrição de 1 mil pés, aguardando autorização, aguardando a liberação do controle. O transponder é 5123 e o controle é 119.8. Então 072, confirme velocidade indicada. 247. Sim. Então 3859, reduza para 2309. 2309. 06 a bordo, confirmando. Gente, Eco Tango Índia, chame o torre frequência 18 do seu nome. Transmissão está entrecortada. Faça um check rádio retorno. 5221, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista. O nível autorizado é o 200. Na colada pistão 1-0 com primeira curva direita. Saída água após direto Vitória da Conquista. Transponder 5141 e o controle é 119.8. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decolando da 1-0 com curva direita. Saída árvore. A bola da posição árvore voa direto para a Vitória da Conquista. 5141, transponder 198 e controle. O TV 5221. Trip 5221, no cotejamento correto, reporte para o posicionamento. Procedimento LS X-Ray, responsabilidade. 2000-94, autorizado LS X-Ray, a reportagem estabilizada. Portal 072. 3063, autorizado a linha de colapso no 0, vento 100 graus, 109. Levantamento ecológico, 3063. Taxi, o Sam, 3304, 171, 4 horas de autonomia, até na Campinas. Tom, 3304, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera, chamamento e frequência 118.95, altímetro 1014. E 14, ponto de espera, vai chamar 1895, 3304. Então 3859, reduza para 1909, número 2 na aproximação. Tango Índia, autorizado táxi, confirmando a porta, ponte espera do nosso teste. Decimal 1, alterna 133.25. Gol 605, vai chamar o 25, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 0, 5, levou. Torre, Salvador, 3304, Santa Parada 10, está pronto. 3304, autorizado a alinhar, ida colapso, estou no 0, vento 100 graus, 109. Além da cola no 10, está pronto, 3304. 3, eu peço indicação. 98, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663, decolado na Adael, passa 1800. TAN 3663, contato na DAL, saída Adael, Leda Bridge, submantenha 340. Adael, Leda Bridge, 340, 3663. Sané 6312, chame centro, resiste na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685-2545, Sané 6312, bom dia. Bom dia. Bom dia, autorizado, alinhada colapso no 7, vento 100 graus, 109, reporte iniciando. Então 3859, desça para 3000 pés, ajuste no 014, reduza para 1709, número 2 na aproximação. 304, decola 222, controle 119.8. 198, 3304. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, bom dia, contato radar, saída Arbo Elefa, submantenha 340. Arbo Elefa, 3304, Salvador 340. Estabilizado LS, Bono 072. Bono 072, complete sinal do procedimento LS, X-Ray, torre 118.95. 295. 3859. Desça para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado final do procedimento LS, X-Way, reposta abilitada. Reposta abilitada, reposta abilitada. Vai quebrar, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 7. Gol no 888, via chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 094. Está ciente da informação ativa? Copiamos a informação quilo, desce para o 50, no 094, ajuste. Ciente, gol no 888. 110 graus, no 09, autorizado, pouso, bicho no 0. Livre, pouso, bicho no 0, no 072. Tango Índia, decolado 23, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, seja. 3304, mantém o perfil de saída. Sim, Matinho. Papatango, Vitor Hotel Papá, desça para 2000 pés, no 014, autorizado final do procedimento LS, X-Way, reposta estabilizado. Papatango Eco, Tango Índia, bom dia, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé 1 no 1000 pés. Corredor Axé 1 no 1000 pés, Tango. Eco, Tango Índia, quando possível, estimado de pouso e proa ideal para o destino. O ideal para estimado de pouso, 1400. A ideal para o destino é 276. o índice. Brasília Fox 012. Vai te copy. Brasília Fox 012. Clear de tio Galeão, foi to level 260. Vai Upper Zulu 10, after SMAP, direto Lúbito, Lima, Uniforme Vitor, Tango Oscar. Direto Babacena, após, after that, according to the flight plan route. Take off runway 10, after take off turn right. Dial departure, Leda after bridge. Squawk code 5156. Salvador approach frequency 119.8. Brazilian 42012, read the back correct, report for startup in taxi. I'm ready to start up. Brazilian 42012, report right for taxi. I report right for taxi, 2012. Bom, no 072, autorizado taxi de Alfa Juliette, corregidora 06. Guardião 06, frequência ali para coordenação. É. Puxa, Beck. Controle aí, Salvador, para passar para o Vitor Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém-se posições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Reporte 2.0 milhas afastado de Salvador. Vitor Mike Quebec, 2.0 milhas afastado de Salvador, reporte as posições visuais, para passar para o Vitor Mike Quebec. Passando Vitor Mike Quebec, tráfego 2 horas, 7 milhas. Rumo oeste, mantendo o corredor Axé, 1.000 pés. Papa Alfa, 3-4. Afirmativo, tá certo, tá gol, passando o Vitor também. Autorizado o táxi de Alfa Juliette para o gate 03. Alfa e Juliette para o 03, gente. papapá, Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, da Gigante Salvador, no 014, reporte Parque de Pituaçu. Da Chanel 63, ou no ano, para informação, que é a localização, Guarulhos. Então, Chanel 63, ou no ano, informação que o confere, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Chanel 63, ou no ano, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via o peso 16, após Belo Horizonte, após direto Trives. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após Bridge. Em Bridge, intercepta o peso 16. Transponder 5157, o controle. 1-1-9-8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita da Elia da Brise, intercepta o peso 1-6, após BHZ, Trive, após conforme, responde 5-1-5-7, e o controle 19-8-63-1. Chanel 63-1, cotejamento correto, reporte pronto para puxar fundamento. Para pronto, está doido. Eco Tango Índia, aguarde para ascensão. Gol no 888, reduza a velocidade para 1970 nós. Tráfego que o precede 10 milhas, mantém 120 de velocidade indicada. Reduzindo para 1970, gol no 888. Taxiway Hotel, report on Taxiway Hotel. Brasília Fast 02, conforme em person on board, endurance and alternative. Alterna, 126, decimal 0. 288, 1260, obrigado. Controle, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu Golf, bom dia, contato radar, saída árvore, sub e mantenha 220. 220 na arma, se possível, proa direto do destino, senhora. A proa dela seria a 266. Romeu, Romeu, Golf, sim. Aguarde para... Coordenação. Ativo, comando a proa direta 277, tá? 277. O Gol no 888, está voando na proa 045 para evitar uma aprovação. Gol no 888, ciente, reporte por término de desfile. Toma lá. Brasil Air Force 2012, clear cross in runway 1028. Contact Sway Delta, call ground 121-9. Contact Sway Delta, 5221 em coordenação da equipe de sol, reporte para ataque. Brasília Fast 012, Delta, taxi. Brasília Fast 012, aprove taxi via Alpha Juliet, India. On holding point, call tower frequency 118.95, KN81014. Alpha Juliet, India, 118.95, on holding point, Brasília Fast 012. Delta livre e descida para 500 pés. O Uno 888 interceptando o sinal do X-Ray, 1-0. Uno 888, complete final do procedimento ILS X-Ray, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol no 888, estabilizado no X-Ray. Estamos ainda duas de Duna. Gol no 888, reporta externo, triste a casa. Só mandar externo com o cheque do trem. Eco Delta, chame torre 118, decimal 95. Oi, Salvador, Mike Eco Delta. Mike Delta, reporte fora da Puan, no tráfego final de 9 milhas para pouso. Reporte visual com ele. Via chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 4. Agora, liberação para o lado internacional da Uluza. Reportarei quando visual. Os letanos Zulu estão livre em destaque, reporta a ponte para o papá. É, torre, eu vou no 888? Oi? No 888, tá uma milha e meia pra Simbra, confirme qual o tráfego aqui no Super 7. Correto, reporte correção para acionamento e táxi, chame a torre na frequência 118, decimal 95, altímetro 1014. É, sua aproximação, a 3 milhas afastado do helicóptero 500 pés. Ah, ciente. Então pra 1-0 nós temos o primeiro, né? Afiante. Obrigado. Tomar Quebec autorizado pouso pistão 7, 2090 graus, 129. Monte Espera, chame a torre frequência 198, 195. Altímetro a 1-0-1-4. Autorizado táxi, debate em alta de Espera, com laxo na torre 5221, obrigado. 5221, confirme somente pessoas a bordo. Meia dúzia, 4. Trip 5221, sente bom voo. Obrigado, Edito. Aguarda do gol em final no 0, Mike Delta. Reporta de base para final. Delta, reporta lá, base para final. Ei, jogador, está matando o jogador de cidade, está tirado para o Felipe, está aí o Felipe. Autorizado táxi, reporta para esperança, lógico. O nome é Mike Mike. Voo no 888, vento 080 graus, 129, autorizado pouso, pista no 0, que negar o no 015. Ok, agora com 1015, autorizado pouso no 0, com 888. O Vitor está para passo, são os 39, meu passo. 2.2810, we have the aircraft inside. Vitor do Papá, confirma o pato de destino. Ali, backtrack. Reporta antes da lógica, antes através com a lógica. Vitor do Papá. Delta Zulu, autorizado táxi, reporta na Lima, 121 da Spawn 9. O 9MX Mike. Mantenha-se no pátio 4, sete passagem a aeronave Papa Alfa 28, taxiando para o pátio 4. Após o mesmo livrar a ordem, está livre. Continuação do táxi, reporta ponto de espera. Brasília Fox 212, after aircraft landing. Brasília Fox 212, clear line up and maintain, running 0. Livre, até o pátio 4. Então tá papá, não pode ter frequência. DD8, solo de 40, direita, solo 2 no seu nome. Mais um rádio, boa noite, 88. 2, confirme velocidade indicada. 259. Gente, gol 9982. Não aguarde para o pushback acionamento. Vai dar. 250, número 2 na aproximação. Fácil 012, wind 100 degrees, 1 knot, take off for now, 0. Take off for now, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Tango 1, prossiga o táxi até o poste 3, via poste 1, no reporte estacionado. De Mari, para chegada a Mari, ajuste em Salvador no 015, reporte no ponto ideal descido. Na Lima tem que ser um zero. A Lima tem um zero. É possível que uma coordenada com a gente manter o pé no seu farol? Vou tentar coordenar com o controle do seu mundo. É a Lima? Está pronto para cópia? Já estamos no autorizado Salvador para a vitória da conquista. O nível autorizado é 100. Decola da pista 100 com primeira curva direita. A saída é Arbor, após direto, vitória da conquista, e o transponder é 5163, o controle 119 decimal 8. Bairro Delta, vento 090 graus, 119, autorizado, pouso, pista no 7. Delta, autorizado, pouso, sem baixar, check-out, Delta. Brasília Force 012, Airborne, 43, call the path control, 119 decimal 8. 119, thank you, have a good job, 012. Paulo, meu Golf, estamos centro Recife na frequência 128, decimal 8. Alterna, 126, decimal 0. 1888, autorizado táxi via Alfa Juliette, para o gate 04. Alfa Juliette, 4888. Posto 012, radar contact. Dial depart, climb, flight level 260. Dial depart, later transition, climb, flight level 260, via Posto 012. Trip 5414, desça para nível de voo 050. Ajuste 1 a 0 no 5.